gente não perde o prazer de cantar. E fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. O seu ecoar, o samba se refez, seu canto se faz reluzir. Podemos ouvir outra vez, vem comigo! Samba, é o delírio do compositor. Pra você. Lá no cacique de Ramos o bicho pega toda hora. Vamos que vamos. Eu parei na levada desse tantã. Olha desse tantã. Só vim conhecer e fiquei. Fiquei assim. E agora que já despontou manhã. Gostei, só saio depois do fim. E a sorte provando que é minha. Louvando que é minha fã, um bruto bonito sorriu pra mim, pra mim. Pra vencer minha tristeza, o sol é o melhor de vã. Me faz esquecer o que é ruim, o que é ruim. No samba só tem alegria, no samba só tem bom bambam. Pergunta se volto, olha a palma da mão, a palma agora é pior. Gostou, vem toda chorosa só pra namorar. Esse samba galã que é esperto, saudade no céu pra não se queimar. E tem malandro botado na grana, pobre sem o que tem pra gastar. E a galera com muita alegria, de noite e de dia chega pra cantar. Galaco, viola, parei namorar. Samba vai continuar. Não foi recado infantil. Samba vai continuar. Mais um batido, um samba dolente, daquele que eu chorar. E a galera na palma da mão. E por isso eu parei na levada desse traçado. Aí, Serena! Só vim conhecer e fiquei assim. Eita, papai! E agora que já esgotou manhã, gostei, só sai depois do fim. E a sorte, nós te provamos que é minha fã. Provando que é minha fã. Um bruto bonito sorriu pra mim. Pra mim. Pra vencer minha tristeza, o samba é o melhor de fã. Que faz esquecer tudo que é ruim, ruim. No samba só tem alegria, no samba só tem bababã. Perguntam se posso iluminar com cavalo e viola. Samba vai continuar com cuica e pandeiro. Samba vai continuar. Mas o partido é um samba dolente, só que ele prontinho chorar. E a galera na palma da mão, mas o samba vai dar o cavalo e viola. Samba dolente, pra aquele meu tio chorar. E a galera na palma da mão, faz o samba firmar. E a galera na palma da mão, faz o samba firmar. E a galera na palma da mão, vou ganhar. Olha a galera, chegou, a galera, palma da mão para o samba firmar. E a galera, palma da mão para o samba firmar. Coração de geral, só tem a festa do Rio de Janeiro em homenagem ao fundo de quintal. Valeu, fui, presidente! Danado.